Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Lembrando a todos que nosso podcast é distribuído pela Licença Feminista de Produção por Pares, F2F. No programa de hoje, teremos um mini especial com a cantora guatemalteca Rebeca Lane. E também uma entrevista com a Elô, do Centro de Cultura Social Vira-Lata Caramelo. Rebeca Lane, nascida em 1984, é uma feminista e anarquista guatemalteca, ativista, socióloga, poeta e cantora de rap. Ela é a fundadora de Somos Guerreiras, uma proposta para tornar visível a atuação das mulheres centro-americanas no hip-hop, gerando espaços de formação, convivência e produção de eventos. Publicou sua poesia em diversas revistas literárias da Guatemala, Porto Rico e México. Em 2019 é publicado seu primeiro livro de poesia, Yerba Mala, com a editora Arcese. Como socióloga, ela conduziu várias investigações sobre as culturas juvenis e tribos urbanas na Guatemala, em 2012. Sua música, Protesto Feminista e Denúncia da Violência Social e Violência contra as Mulheres, conquistou seu reconhecimento internacional. Cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. No quiero tu respeto nada más por traer falda. No me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia Você ouviu Rebeca Lane, Bandeira Negra. Agora ouviremos a Elô, do Centro de Cultura Social Vira-Lata Caramelo, contando um pouco sobre o que é esse espaço anarquista no ABC. Olá, em primeiro lugar, obrigada pelo convite de estar falando aqui no podcast. Eu sou a Elô, sou uma das organizadoras do Centro de Cultura Social Vira-Lata Caramelo e sou militante do Quilombo Invisível, que é um coletivo que surgiu há uns 4 anos atrás, de militantes de diferentes espaços que estavam incomodados com a falta de independência de classe e o racismo e a misoginia na esquerda, que infelizmente são bem comuns, né, mesmo nos espaços ditos libertários, assim. E aí esse espaço se consolidou como um espaço de debate, um site, que é o quilombovisível.com, que a gente posta textos dentro dessa perspectiva de independência de classe, internacionalismo, luta antirracista e anticispatriarcal, né? Pra gente é bem central priorizar as formulações, os textos de pessoas que estejam ali na prática, né? De pessoas que estejam sentindo na pele os problemas da nossa sociedade capitalista, né? Do jeito que ela se organiza, assim. Pra gente é bem importante não só lutar contra a exploração de classe no sentido marxista, né? Mas também contra a exploração dos seus diferentes formatos, né? E a gente entende que não vai ter como eliminar um tipo de exploração sem eliminar todos os outros, assim. Então, pra gente é bem central mesmo isso na nossa formulação. Eu sou designer de profissão e também da militância. E uma das coisas que eu tive a alegria, a honra de participar como designer, principalmente, foi o livro Fala Carolina, As Mulheres na Luta por Vida e Dignidade, que é um livro de entrevistas com mulheres militantes de várias quebradas diferentes, do movimento de moradia, de cultura, de educação, LGBTQIA+, parteira, enfim, transporte, anticárcere, e um pouco nessa mesma pegada, assim, da ideia do site do Quilombo, de também perceber o quanto tem essas mulheres super fodas, fazendo lutas super fodas, e que as ideias delas raramente são publicadas, né? Também um pouco a ideia de ser um livro de entrevista é disso, assim, porque é difícil quando a pessoa tá ali no corre fazendo os bagulho, né? Ela ter um tempo pra sentar e escrever um artigo, sei lá o quê, né? E a entrevista foi um pouco o formato que a gente achou de poder registrar essas ideias e essas experiências de luta. As entrevistas estão todas no site do Quilombo Invisível, mas a gente também vai estar lá na nossa banquinha, na Feira Anarquista, vendendo o livro para quem se interessar. E aí uma outra referência, que também é uma entrevista que está no Quilombo Invisível, que para mim é super potente e é bem central em tudo que eu organizo, eu sempre estou com essa entrevista na minha cabeça, é uma entrevista com a Alicia Maldonado, que é uma militante chilena, mas que morou muitos anos na Argentina e ajudou a organizar um movimento de mulheres no bairro do Cano, em Buenos Aires, que começou como uma organização pequena, assim, uma feira de trocas, um espaço de troca de conhecimentos do dia a dia ali, mas que elas foram se fortalecendo, tanto nos debates anticapitalista, antipatriarcal, né, e criaram um movimento super potente ali com centenas de mulheres, conseguiram ganhar várias lutas, várias conquistas no território. E eu acho que a gente olhando de fora na Argentina, né, ver o movimento de mulheres daqui, ver como elas conseguiram conquistar a legalização do aborto, que parece uma coisa tão distante pra gente no Brasil. Eu gosto muito dessa entrevista porque ela dá uma ideia, assim, de como isso foi construído no dia a dia, né? Tipo, antes de você chegar no movimento de massas, como essa construção do território aconteceu entre elas, assim, pra mim isso é muito potente, né? E é uma grande referência que eu também tô sempre compartilhando com os companheiros do Vira-Lata Caramelo. O Centro de Cultura Social Vira-Lata Caramelo existe há um pouco mais de 6 meses. A gente é bem jovem como espaço. Fica localizado em Santo André, próximo à Estação Utinga, da CPTM. Desde o começo, a gente teve muita sorte de contar com o apoio de vários companheiros do ABC, que eu acho que é uma das principais razões pelas quais a gente, apesar de ser um espaço bem jovem, já está conseguindo consolidar ali tanto um espaço quanto uma programação, né? Acho que um principal, assim, foi muita ajuda do pessoal que frequentou e ajudou a construir a Casa da Lagartixa Preta, né? A gente herdou tanto coisas físicas, né, quanto realmente essa energia, várias ideias, assim, muitos militantes colando, que tá sendo muito, muito legal e muito forte mesmo pra gente, né? Desde o começo a gente teve 3 mutirões pra reformar ali o espaço. É um espaço alugado, né, que a gente banca com uma campanha do Apoia-se, com venda de camisetas, botões, outras coisas ali no próprio espaço, e um sistema de cotização interna, né? Enfim, ele já tá com várias artes, vários grafites, assim, a gente teve colaboração de muita gente muito da hora, assim, do grafite, do lambe, da arte de rua. Então, enfim, fica aí o convite já desde o começo, vou reforçar no final, né? Mas pra ir lá e ver e conhecer o trabalho dessa galera. O espaço também já tem uma biblioteca, que já tá funcionando, o pessoal pegando livro e tal, e um espaço de crianças. Bastante disso teve a ver mesmo com o apoio que a gente recebeu, de muita doação, de livro, de estante, de móvel, de brinquedo. A gente tem até uma caixa d'água de bolinha ali que as crianças adoram. Entre as atividades que a gente realizou, tem um cursinho popular, que acontece de sábado de manhã. Agora a gente tá com um pouco uma falta de estudantes no cursinho, que é uma das coisas que a gente vai discutir e pensar pro ano que vem, como lidar, como reformular, etc, né? Também rola um cineclube mensal, e teve muitos cursos e debates, assim, sobre diversos temas, né? Antifascismo, lutas da esquerda, movimento indígena. Acho que isso tá sendo bastante rico, assim, a gente tá tendo muitos debates e muitos cursos interessantes. E aí, atividade de confraternização, né? Então, a gente teve a inauguração do espaço, que teve vários shows, foi muito legal. E também o karaokê, que a gente tá fazendo aí de pelo menos uma sexta-feira por mês, a gente tá tentando, o próximo vai ser no dia 18. Pra mim, uma coisa que tem sido muito importante no espaço é o surgimento de um núcleo de mulheres por ali em torno do espaço, né? Que tá permitindo a gente fazer várias atividades e nos fortalecer. Pra mim isso é muito importante, porque geralmente as mulheres que são privadas de participar dos espaços públicos, né? Enfim, não só porque os espaços são hostis pra elas, mas porque muitas vezes eles também não são receptivos pras crianças, né? Então acho que a gente tá conseguindo construir esse espaço, que tem lá o cantinho das crianças, que as mães podem levar os filhos, e que várias meninas estejam se sentindo à vontade pra colar e pra participar das atividades. Pra mim tá sendo muito forte também por causa dessa referência da luta da Argentina que eu tinha mencionado antes, né? Que pra mim tem muito potencial de a gente desenvolver ali na região, né? Aí, nossos planos pra frente são... A gente tá já iniciando uma campanha pra começar uma academia de artes marciais lá. Agora que a gente conseguiu abrir o espaço, a gente tá com um espaço bem amplo lá que a gente consegue fazer essa academia. E a gente também tem conversado muito sobre focar bastante em trabalhos sociais, em ajudar na organização da comunidade ali do entorno do território, né? Atualmente a gente tá com o espaço sendo muito frequentado por pessoas de toda a região, que é muito legal, principalmente anarquistas, né, de várias regiões diferentes, de São Paulo, também outras pessoas do Brasil que já vieram visitar, é muito legal, assim, mas pra gente, a gente enxerga que é muito central que a gente tenha uma conexão forte com o bairro, que a gente consiga organizar atividades que façam sentido pra comunidade, que esse espaço faça sentido pra comunidade também, né? Então, pra gente, ano que vem, isso vai ser uma coisa muito importante ali dos nossos planos. Outra coisa que eu acho legal, assim, de mencionar é que a nossa programação tem sido organizada por meio de assembleias com os apoiadores, né? Então, apesar da gente ter ali um núcleo de alguns poucos militantes que são responsáveis por organizar o espaço, ter as chaves, etc. Essa programação está sendo organizada de uma forma mais coletiva e mais ampla. E é isso, acho que quem quiser participar, colaborar, a gente sempre está postando a programação lá no Instagram, no Facebook do SSS Vira-Lata Caramelo, e também em lambes ali colados na região. Aham. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Você ouviu Rebeca Lane, Ni Una Menos. Vamos continuar com a última parte da nossa entrevista com a Elô. Acho que de considerações finais, a gente tá vivendo um momento assim, e acho que isso é uma análise geral que a gente faz ali no... entre os organizadores do espaço, né? Um momento em que, enfim, apesar do Bolsonaro ter perdido as eleições, o bolsonarismo está se fortalecendo pra caramba, a extrema-direita está se fortalecendo pra caramba, né? E aí, dentro disso, a gente tem que se organizar mesmo. É uma coisa muito urgente que a gente tenha espaços, que a gente consiga ter nossa própria organização, nossa independência de classe, que a gente não fique também refém da esquerda institucional com quem a gente tem inúmeras discordâncias, né? Porque vai ser o único jeito. Vai ser o único jeito da gente fazer esse embate, da gente confrontar eles, assim. Acho que... e aí é uma opinião pessoal minha, mas eu fiquei bastante decepcionada mesmo com o quanto várias pautas que são muito importantes pra gente, né? Desde direitos das mulheres, de direitos LGBTQIA+, enfim, anticárcere, antipunitivismo, né? Tudo isso já foi entregue de bandeja ali, né? Então, por mais que o Lula tenha ganhado as eleições, ele também nem está se propondo fazer nada nesse sentido, que são lutas que a gente sabe que são extremamente importantes, contra a violência policial, enfim, várias questões que a gente vai ter que se organizar e a gente vai ter que nós mesmos fazer essa pressão. Porque não vai dar para esperar vir de cima, assim, enfim, também isso Não é nenhuma novidade, a gente sabe que é assim que a luta de classes é. Mas acho que é muito importante a gente lembrar isso, né? Acho que esse alívio, entre aspas, né, dessa vitória do Lula, ele não significa nada em termos de a gente parar de se articular, assim. A gente tem que, na verdade, aproveitar esse momento para realmente se organizar e se articular, porque os próximos anos vão ser bem complexos, assim. Enfim, então fica aí o convite para colar no nosso passo, mas também colar, enfim, nos outros CCS que tem em São Paulo, outros espaços de organização anarquista, Frente Anarquista da Periferia, né? Tem vários grupos muito fodas fazendo lutas muito fodas e que a gente tem que se organizar e tem que apoiar mesmo. Esse vai ser o jeito que a gente vai sobreviver, né? E aí a última coisa a gente vai estar lá na Feira Anarquista, vendendo vários zines, camiseta, pôster, também o livro do Fara Carolina, né? Então visitem nossa banquinha, ajudem a gente aí a financiar o espaço. E aí também tem a campanha do Apoia-se, quem quiser ajudar, é apoia.se/CCS vira-lata caramelo, tem uns underlines. Eu acho que é mais fácil procurar no Google, se procura Apoia-se CCS vira-lata caramelo é o primeiro que aparece. E também colem no espaço, né? Acho que sempre legal ver pessoas novas, debater, enfim. Então, todos são bem-vindos, o espaço é aberto. Também mandem mensagem pra gente, propondo atividade. A ideia do espaço é fortalecer todo mundo, né? E, enfim, e ter esse espaço para reunião, para atividade, para debate, para tudo que a gente puder colaborar nessa construção. Com certeza a gente tá aí. Então, muito obrigada pelo espaço e a gente se vê na feira. Ouvimos agora a entrevista da Elô, do Centro de Cultura Social Vira-Lata Caramelo. Obrigado, Elô. Ouviremos agora Rebeca Lane. A canção que ouviremos foi inspirada pelas meninas que saíram às ruas com suas bicicletas em fevereiro de 2021 para protestar contra os desaparecimentos e feminicídios na Guatemala e para exigir justiça pelo assassinato de Sharon Figueroa, de 8 anos. De tantas desaparecidas, soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Soy la que marcha con cara tapada y pechos valientes al aire. Yo soy la rabia y soy la ternura y no pertenezco a nadie. Traigo tambores, traigo clamores a otra mujer, hoy quitaron sus flores. No queremos más sufrir por mal de amores. No queremos niñas viviendo horrores. No queremos vivas. Otro feminicidio en las noticias. Nos queremos vivas. No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho. Aborto legal, soy la que acompaña en clandestinidad, soy la que apoya a su amiga cuando libremente ha elegido la maternidad, soy la que te ayuda sin preguntar nada, la que responde todas tus llamadas, la que te sostiene si sos maltratada, soy la que grita yo te creo hermana, abrazamos los cuerpos plurales, somos seres duales, placeres astrales, defendemos tierras ancestrales, luchamos aunque nos señalen, nos queremos. Otro feminicidio en las noticias. Nos queremos vivas. No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores.